Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Tá sendo cabuloso de revólver tocar. Nos adianto de quadrilha, estilo vida louca. Vive o presente, não entende, quero o melhor. Não se afundando no crime que o sonho vira pó. Castela cena que o monstrinho tá descalço no capão. Antes era pique pega, hoje polícia e ladrão. Na função de furador, que mais tarde é novidade. Long neck, chado verde, só whisky, lombra light. Ambição não é tênis Nike, bicicleta, bermudão. Faz um corre, tá no jogo e os trabuco tá na mão. Se atitude patrocina e a maldade rouba a cena. Em casa maior problema e na rua moleque esquema. Montado no Taurus, de potuca madrugada, com respeito e humildade sempre fortalece a rabo. Estrignado no distrito, avisa nós, é gangstar. Da estruta, São Sebastião, os moleque é Bagdá. Na quebrada, é o corre das numeras. Se arrombado conspirar, sem piedade, cai é nela. Pra constar com os correria, tem que ser responsatividade. Gera lucro e na quina só a lombra. Por isso nosso negócio não para de crescer. Nos corre do cifrão, menorzinho também quer ter. Da verdinha pra brisar, da escama pra lombrar. Dinheiro aqui é mato e pro menor vai constar. Esparrado de ciclone e um jaquetão de couro. A maldade tá na cara, se descuidar cai no fogo. Empresa de bandido onde o lucro vem das ruas. Não tem vez pra comédia, muito menos filho da puta. Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Tá sendo cabuloso de revólver tocar. Nos adianto de quadrilha, estilo vida louca. Vive o presente, não entende, quero o melhor. Não se afundando no crime que o sonho vira pó. Esquadrão de guerra, distrito é respeitado. Em cada esquina é parceria lado a lado. De peito é de bandido, os cordãozão de prata. Menor tá paloso, aumente as numeradas. Lombrado quer curtir, nós tem pra vender. O produto é do bom, você não vai se arrepender. Bola uma marafa, fica tranquilão. Se pilantra, atravessa a sete palmos, vai pro chão. Função aqui na quebra, não tem pra comédia. Pode ter o peito de aço, mesmo assim amarela. De tocar na cara com a PT na mão. Distrito de bandido, correria de ladrão. Tipo nós, tipo pá, só monstrão, Bagdá. Demorou, liga nós, favela, só chamar. Que o bang é pesadão, gangsta, vou que vou. Aos ladrão, na função de AKG e furador. Quiser porva, não tem vez, só deu nós no 33. Com respeito na quebrada, sonorizando os freguês. Que a lombra bate suave, então traz mais dessa bagaça. Distrito gangster, aê, pode crer, salve os comparsa. Que os polícia tá na bota, mas irmão é nós que tá. Estrutural minha quebra e os moleque é Bagdá. Satisfação moleque, satisfação, distrito moleque. Gangster, porte legal, Sandrão. É desse jeito favela, tamo junto. Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Aqui os truta patrocine na madruga, faz dinheiro, giroflex que reflete, tão mocoso meu brinquedo, de quebrada em quebrada, os moleque tá que tá. Estilo cavalo doido, tá pior que Bagdá. Tá sendo cabuloso de revólver tocar. Nos adianto de quadrilha, estilo vida louca. Vive o presente, não entende, quero o melhor. Não se afundando no crime que o sonho vira.